desesperado batendo na sua porta. Mas chega um dia que a gente cansa desse amor. E o bom de tudo isso são as voltas que o mundo dá. Aí um dia você vai encontrar com ele e vai dizer assim: vagabundo, você é vagabundo. Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez. E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei. Vai querer outra vez, vagabundo. Amor infiel, coração de papel. Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez. E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei. Vai querer outra vez. Quando eu ligar pra você, atenda a ligação, viu? Vambora, avião. Eu só tô te ligando pra te avisar quando você chegar. Nem precisa subir. Eu deixei suas coisas lá na portaria pra você pegar e ir embora daqui. Nem precisa ligar pra querer vir me dar uma explicação. Siga seu rumo, esqueça o meu. É que como eu te amava, achando que você também me amava, você jogou sujo, tô sabendo de tudo. Vagabundo, amor infiel, coração de papel, você é vagabundo. Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez. E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei. Vai querer outra vez. Vagabundo, amor infiel, coração de papel, me dá uma explicação. Siga seu rumo, esqueça o meu mundo. É que como eu te amava, achando que você também me amava, você jogou sujo. Quem sabe vai cantar, vai olhar na cara dele e dizer: vagabundo, amor infiel, você é vagabundo. Um dia alguém vai fazer com você o que você me fez. E aí vai saber o valor do amor que um dia eu te dei. Pra te avisar quando você chegar, nem precisa subir.